Então toma na batida! Toma na batida, toma, toma na batida! E vai botando pra cima, bota pra cima! Bora começar, bora começar, bora começar! O eletrizante tá na área! Vai eletrizante, bota pra endoidar! Vai eletrizante, vai! Olha o show do Rob aqui no Belém! Vai pra cima, eletrizante! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! E a minha produção tá afiada! Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho. Põe a mãozinha pra cima e grita. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. E quem é que tem uma amiga bandida? Cadê, cadê, cadê? Eu quero mais forte, vocês podem fazer mais forte. Então solta a voz aí. Já! Quem tem um amigo corno, aponta pra ele. Pra aponta pro teu amigo corno. Cadê a galera do Paissandu? Aê! Quem acredita que o Paissandu vai ganhar o próximo repá? Põe pra cima aí, só a galera do Paissandu. A galera do Paissandu, põe pra cima, põe pra cima. Só a galera do Papão, que acha que o Papão vai ganhar do Remo. Dá o grito, grito, grito. Mas eu torço pro clube do Remo, hein? Apaga tudo, por favor, Wagner. Me deixa só o escudo do Maior do Norte aqui. E cadê a galera do clube do Remo? É, Remo, é. Só a galera do Leão. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma, bate na palma. Bate, bate. Bate, bate, bate na palmilha, bate, bate na palmilha. Bate, bate, bate, bate, bate na palmilha. Quem é do Remo dá o grito, grito! Toma na batida, toma na batida, toma na batida. Vamos na contagem, 3, 2, 3, 2, 1, agora! Explode o bagulho! Boa noite a todos presentes aqui no Bené, viu? Esse aqui é o show do Rob! O eletrizante já chegou. Cheguei! O eletrizante já chegou. Cheguei! E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Mais pólvora! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Rob? Vai pro Rob! Vai pro Rob! Quem é Rob? Vai pro Rob! Quem é Rob? Vai pro Rob! China! dei uma bala boa, uma bala que vai. Eu, eu! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Pro aniversário do meu grande parceiro, Juan Matos! E aí, Juan? Fala pra mim aí, moleque! Fala, fala! Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Mais pólvora! People in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. Vem pra cima, boy! Vem pra cima, boy! O bagulho doido não para! Hey, hey, hey. Get up and scream and shout. E doido! Mais pólvora! Chama a novinha pra cá! Chama, chama ela pra cá! Chama, chama ela pra cá! Chama, chama ela pra cá! Ei, ei, ei! Chama a novinha pra cá! Vem cá, cafudê, vem cá! Vai, chama a novinha pra cá! Chama a novinha pra cá! Vem cá, cafudê, vem cá! Vai, chama a novinha pra cá! Chama a novinha pra cá! Chama a novinha pra cá! E a minha produção começa a subir o meu robô aí! Vai subindo, vai, vai subindo. Isso, subindo o robô mais lindo do século, aqui no Belé. Já estamos no alto. E quem é que tá solteira, põe pra cima, ei! Quem é que tá solteiro também e tá afim de beijar na boca, põe pra cima aí! Quem não tem hora pra chegar em casa, põe pra cima! Esse aqui é o hino, viu? Escuta! O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, já te pegou, o robô vai te pegar. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei calma, amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. O meu grande parceiro particular, Rodolfo dos Balões, tá aqui comigo. E aí, Rodolfo, vai pra cima. Alô, Peru. Vai, meu hobby. Peraí, peraí, peraí. Bora fazer agora. Diferente, bora. Olha, Eletrizante. Quem tá aqui comigo hoje? Minha grande amiga Gleice Silva. Pra quem não sabe quem é ela, foi ela que ganhou aí o concurso de funk do meu aniversário. E ela veio hoje prestigiar o novo hobby. Vou botar ela pra dançar no palco. Alô, Gleice, cadê você, minha filha? Vamos fazer uma onda aí, você, você e eu. Vem te embora, Gleice. Cadê minha produção? Ajuda ela a subir no palco aí, por favor, ô peru. Aqui do lado direito, ajuda ela a subir aí, por favor. Uma lourinha aí, por favor, viu, peru? Ajuda ela aí, ajuda aí. Sobe, minha filha, sobe. E ela já mandou avisar, viu, performático? Com o aniversário, que vai dançar com o Pierre é ela. Ninguém segura ela, olha, vai. Bora, Gleice. Vai. Dança. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Olha como ela tá! Olha como ela tá toda gostosa. E o quê? Como ela tá toda gostosa.

Alô, mina produção! Tu sabe como é a parada, tu sabe, tu sabe, tu sabe. De quem é essa festa? E eu? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o eletrizante, invadimos de penetra. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. Varai xereca. Cheguei. Cheguei. Cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma. Amigo Leandro. O DAP. VS, é nós, Leandro. Estamos juntos. Nós nem era convidado. Já levei uma pro quarto. Nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com minha amiga professora Andréia. Valeu, Andréia. Estamos juntos. Na festa era aniversário dela. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi. Alô, Náurea! E não gastei nada. Vieram e toda a família vieram curtir o robozão, né, Náurea? Não gastei nada. Melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor. Luanzinho! Arrastei um. MDB! O Renanzinho MDB, família MDB! Juntinho com os fanáticos. Alô, Charles! Charles dos fanáticos, esse é considerado. E aí, Playboy? Esse Playboy, qual é o teu sul? Fala pra mim. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca. Cheguei, oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma. Assiste aqui. Vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher. Dona da festa, era aniversário dela. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi. E o que mais? Gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E aí? O melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. É doido, né? É os cowboys do Mandelão. Aí. E ela me chamou e falou que gostou e quer. E eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. Ela sentou e gostou, quicou e gostou. Bolo, me chamou. O meu amigo Vitor Araújo, o Besouro Mil Graus, Alex Braga, Marta, Lai Alves. E aí, Thiago? A bruxa tá solta hoje, meu irmão. Me chamou de amor, ela sentou e gostou. Ficou e gostou. Chamando de amor. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta, vai. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Senta, senta, senta. O Jojo, a 8, Trixie. Família Revoltados do Pop, um forte abraço. Dentro do, dentro do, dentro do, dentro do, dentro do carro. Me saca bolado, puxa meu cabelo com a mão no meu grelo. Ai, ai, ai, saca essa porra direito. Ai, ai, ai, saca essa porra direito. Pode ser firme que a piranha aguenta. Pode jogar dentro do vinho sem medo. Ai, meu gordão trem bala. Deixa que eu deixo a sequência do peito. Sequência do peito. Sequência do peito. Vale do Borel. Peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito, peito. Um forte abraço, meu parceiro. O KN Black. Valeu. Pela galera da KN Black. Revendedor autorizado da Black Blue. Forte abraço, garoto. Nikito. A Nath, a Dani. E a Manu. Beijão, Manu. Aqui do Júnior. Toma sua. toma sua de pau, pau. E aí, gordão trem bala, aquele pique, né, cachorro? Dentro do carro, me saca bolado, puxa meu cabelo com a mão no meu grelo. Ai, ai, ai, saca essa porra de... Ritmo usado, louratio, pra doc, sempre trajado no bolso, malote. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Coisinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente. Pega a visão quando ela olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fuder. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fuder. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fuder. Tá bom, agora quer mandar em mim. Coitadinho, não passa de um contatinho. Abaixa o tom, respeita a mamãe aqui. Olha ele, todo se achando, tá metendo louco. Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com outro. Se quando eu danço te incomoda, amor, eu acho é pouco. Ai que ranço, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada. Ninguém manda nessa raba. Vamos juntos! Domingo! Domingo, dia 3 de novembro, tem o tradicional aniversário da Arivaldo Promoções lá na sede do Benfica. TikTok será o novo hobby. O Arivaldo prepara tudo, que estamos chegando no novo hobby em Benfica. Como ele baba, oi baba baby nessa raba, oi baba baby baba, oi dá um close nessa raba, oi baba baby baba, oi baba baby. Ninguém manda nessa raba. Olha ele. Não tá batida, eletrizante, não tá batida, vai. Quem sabe fazer aquela onda assim? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram. É tchau pra quem namora, é tchau. Eu tenho uma moto e as bandidas me adoram. Eu tenho uma moto e as bandidas me adoram. Ai, meu Deus do céu. Quer os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver porta dela, nem olha pra você. Família Alves, o Johnny Santos, os revoltados, estamos juntos. Pegando várias delas e ela me arreta demais. Não me queria e agora quer me dar pé, pega só porque eu tô de marola. Pisca a boneca quando o jogão passa de meiota. Quer me dar pé, pega só porque eu tô de marola. Pisca a boneca. Se não tiver ponta dela, nem olha pra você. Ela de boa, agora eu tô... Dia 8 de outubro, aniversário do Bochecha do Roxy Bar. Vai ser o Caribe, é nós, Paulo. Toda a galera do Roxy Bar. Meu grande amigo Poro. Vem o Castor vindo. A Mai. Biel do Camarote, Netinho Lovato. Boa retaguarda, tá bonito, viu? O Nilcino Pichula, Gil Frazão. Alexandre Pata e a Beatriz. Aniversário do Romados. E aniversário do Gino Ferrari, né? E aí, Paulinho, camarada! Eu já falei pra essa mina não beber. Eu já falei pra essa mina. O G! Vai o Socorreia! Já fica louca, prima onda profunda. E aí, Playboy! Playboy! Ela faz várias loucuras. E o Gustavo Lopes? O Mariela faz várias loucuras. E quem me perceba no toque da putaria, ela gosta, né? Maluco! Patrício da Eco! Meu parceiro Ryan, o do Passat Moral e toda a galera de Castanhal, valeu! Fica parada, tranquila e faz a posição. Fica parada, tranquila e faz a posição. Pequeno MPC no toque, vai te dar catucadão. dar catucadão. Pequena MPC no tanque, vai te dar catucadão. Fica parada, tranquila e faz a posição. Fica parada, tranquila e faz a posição. Pequena MPC, né, pô? Putaria na favela, ele mesmo. Por bem ou por mal, tu vai ter que me esconder. E aí, está de funk? Chama que tá até. Viara! Mas sua caminha é muito linda. Alô, Manu! E logo assim, cheio de malotes. Pra você, minha filha. Tu de mim e tô de. DJ Richard, sou pressão. Cê sabe. Mas conversando como coxinha, ele mandou dizer que ele é. Bia Robin! Mas pode até falar de mim. Tô nem aí. Quanto mais fala, meu cavalo anda aqui. E uma parada. Na sucessada, um belo dia, Lucy, que ia girar. E o DJ Lohano? E logo assim, cheio de malote, sentada perto de mim. E tô de boa, na sucessada, um belo dia, eu sabia que ia girar. Mas a bagaça tá no... E tá gostoso, no marolano, curtindo bagulho novo. E tô de boa, na sucessada. O espetacular! Boa, na sucessada, um belo dia. O meu parceiro Madruga de Jadalândia. E aí, Madruga? Boa, na sucessada. O meu amigo, de Baguinho. Na sucessada, um belo dia eu sabia. Vem no manobra, só... o perdinho, o drogueiro, doideira. Galera do... Assim, cheio de malote, tumbada perto de mim. Veloz! Tô de boa, na sucessada. Um belo dia eu sabia que. Meu parceiro Cássio! Lava Jato Esponjinha, viu, Junior? Vem aí, quanto mais fala, meu cavalo anda aqui. E uma parada, na sucessada. Um belo dia. O meu amigo Rafael! Mas só que o homem do RR Lanche lá de Marituba. Assim, valeu, Rafael! Sentada perto de mim. E tô de boa, na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Tô marolando, curtindo bagulho novo. E tô de boa, na sucessada. Tô de boa, na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. Já já tem o performático no palco. Enquanto isso, só na manhã, eletrizante, vai! Quem já levou o chifre esse ano aí, hein? Quem já botou o chifre esse ano, põe pra cima, pra cima! Quem é que tá sofrendo pelo ex aí? Quem tá sofrendo pela ex? Cadê? Quem já superou seu ex, a sua ex, aê? Vai, batida! Hoje, domingo, tem Robin lá na Florentina! E ninguém pague a festa toda, viu? E até meia-noite, cerveja real na moeda. Ninguém paga a festa toda. E cerveja real na moeda é promoção de doido. Segura! Libera o som, libera o som! Agora o White Game! Já já tem um performático! Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E meu amigo Chocolate, ele é sua primeira dama, né? Chocolate, chocolate! Você fala que me ama só pra me prender. Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica milu, milu. Charlie dos Fanáticos, o David, o Luan, o Renan, galera do Bengola, estamos juntos. MDM, MDB, já foi amante aí, só pra quem já foi amante. Começa aqui. Gustavo Lima, Show de avião. Eu quero em meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Vem, bebê! Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não bater sem beat forte, onde tem que ser. Fabinho Félix e Ratinho, PDJ e o Serelec. Estamos juntos! Alô, meu parceiro baleado! É nóis! Apenas um objeto. Ser algo mais quando o meu amigo gordo da Bracinha aí, gordo! Mas como é que faz? Como é que faz? Alexandre Pato quer ser algo mais. E Alexandre Pato, você é a Beatriz! O amante quer ser algo mais. Do que ao lado que só faz amor selvagem. E o gordo da Bracinha, hein? Alexandre Pato. Se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em corpo que Jamaica Red Live. A mente tinha que ser. E aí, Alan, da toca do Alan! Um objeto. E aí, Blé? É igual, tá me abandonando. Vai no salão! Gia Lopes! Como é que faz? Cadê o Alan? Como é que faz? Cadê o Alan? Quando o amante quer ser algo mais. Alan da toca do Alan. Quer ser algo mais. Ele botou só metade da cara e eu não reconheci. Como é que faz? Te aparece, diga, sabe o que é isso? Como é que faz? Quando o amante te esconde. Quando o amante quer ser algo mais. Sou mais do que eu sei que sou. Sabe por quê? Fico mandando mensagem querendo te ver. Sabe por quê? Você me faz bem. Eu não consigo pensar em ninguém. Neto Miranda! Aqui. E aí, Neto? Toa. Tudo certo? Tô sorrindo à toa. Tô sem... Alô, meu parceiro Biel do Camarote! Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Projeto da sua menina. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Bebida aberta aqui no seu pretinho. Oh, meu neném, eu preciso do seu corpo. Você me faz tão bem. Tá tudo certo, tamo junto e misturado. Vem, vem, vem. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Vem ficar perto da sua menina. Rapaz, chegou aquela hora que todo mundo tava esperando. O show do Performático. Cadê você, Performático? Fala pra mim aí! E aí, Juninho? Qual é o clima? Rapaz, o clima tá mil grau hoje aqui no Una. Tá, moleque? Bagulho doido? A gente matou uma saudade do velho Robby. E hoje, lançando em primeira mão o robô Marinho do Século. E a partir de agora, vamos começar, Juninho! Vamos, garoto! Vamos pra cima! Daquele jeito! Jefferson! Fala, Júnior! Tu tá sabendo o que aconteceu essa semana aí? O que aconteceu, Júnior? Vai ter mais dois repás esse ano. Ah, é? É. E o que é que tu acha que vai dar? O Pai Sandu vai pra cima, meu irmão! Será? O Pai Sandu vai dar aí de goleada, meu brother! Será? Júnior, fala! Você é Remo e eu sou Pai Sandu. Justo, justo. Só que me falaram que a galera daqui do Una é fanático do Pai Sandu. Quem é do Pai Sandu, dá um grito! Rapaz, eu não sei não. Deixa no claro que eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E cadê a galera do Remo? só a galera do Clube do Remo. Remo! Remo! Júnior, pegou no fio descascado, não, não tu levou uma vantagem pra porque você tá em cima, eu tô aqui embaixo. Quando eu for pra cima do palco, tu vai ver um bagulho de doidar. Já pensou? Fala, Júnior. Vamos relembrar a última vez que a gente tocou aqui? Pula essa. Era aniversário dos Red Live. Isso. Isso, lembra? E daqui a pouquinho eu vou fazer uma grande homenagem, viu, Júnior? Não, a gente vai agora. Pra cima. Vamos juntos. Vamos nessa. Vamos lembrar do nosso parceiro Novinho Red Live. Isso. Vamos. Chama aí, então. Joga pra cima! Ei! Ei! Só pra quem gostava do Novinho, põe pra cima e voz! Ei! Oh! Ei! Oh! Bora, Red Live! Onde quer que você esteja, você sempre será lembrado, Novinho. É da correria, dia e noite. Eu quero ouvir bem alto agora, viu? Quem comanda a cidade, quem comanda a cidade, sabe quem é? De lá. Quem comanda a cidade, quem comanda a cidade, sabe quem é? É o Red Live, é o Red Live. Na batida, maninho, na batida. Só quem confia em Deus deixa a mãozinha em cima aí. Quem confia em Deus deixa a mãozinha em cima. Quem é do Una, deixa a mãozinha em cima aí. Quem é do Remo, quem é do Paysandu, deixa a mãozinha em cima, deixa a mãozinha em cima. Mãozinha em cima. Vai começar na contagem. No 3, no 2, 3, 2, 1, agora! Explode o bagulho! Desse jeito de novo. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dá. O quê? Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do hobby, elas me adora. As novinhas aqui do hobby, elas me adora. Cadê minhas mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma aí? Doente de amor. Mas peraí, peraí. Peraí. Quem tem amigo corno, dá um grito aí. Quem tem amigo chifrudo, dá um grito aí. Quem já botou um chifre, dá um grito aí. Quem já levou um chifre, faz barulho. É desse jeito, Júnior. Contagem, garoto! 5, 4, 3, 2, 1, agora! Puxar o seu cabelo. Vai, maninho. Toma batapira, toma, toma batapira. Toma batapira, toma batapira. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, maninho. 3, 2, 1, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Juntos. É daquele ano de 18, maninho. É o eletrizante do Pará. Desse jeito aqui, ó. Vai! E doido bagulho. vai começar. Deixa tudo no escurinho, que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho, que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho. No próximo, olha só, gente. No próximo sábado aí, meu aniversário. Hoje quem cantou em Belém foi o Guga. E no sábado, meu aniversário vai ser com o Pierre. Pra quem não sabe, o Pierre é o cara que canta a música. O Guga só faz as batidas. Então, vocês são os convidados todos especiais pra curtir sábado, lá no Portal Show, meu aniversário, o aniversário do Performático. Então, cadê o gritinho das virgens? Cadê o grito das gostosas? Da mulher que não depende de pra porra nenhuma aí. Como eu sempre digo, obrigado, meu Deus. Quero ouvir, hein? É o DJ Guga e o Pierre e os caras tá pra negócio. É o Guga e o Pierre e os caras tão pra negócio. Já falei e volto a repetir. E aqui do chão tu escapar, lá do céu tu não escapa. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Bora, Patrício da Eco! Piranha, dentro do helicóptero. DJ Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. O Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. Puta! Tá um? Tá chorando na treta. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu... Paulo do Roxy, vai aí, Paulo! Que vai ser? Nível Natália! Vai descer! Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Pelo camarão! Você escolher! Vai dar ou vai... Agora tá bonito, né, Thiago? Ou vai descer? Thiago Rodrigues e toda a galera por aqui! Deixa você escolher! Aproveita! E aí, Manu? Beijão, menina! Melhor momento da sua vida. Ô, dança, xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dança, xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dança, xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Aê! Não tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Eu tô brincando. E aí, Tuta? Eu taco no oceano. KN Black, autorizada. Número 1 do Belém Pará, viu? Da Black Blue. Sucesso, estamos juntos, viu, garoto? Meu parceiro Kikito, a Nath, a Dani. E a minha linda Manu. Beijão, Manu. Tô obrigado, você e sua colega. Puno da xereca. Até uma e aí, Paulo? Oportunidade dessa. Rapaz, quem veio solteiro pra cá? Só quem veio solteiro, obrigado da namorada, cadê? Quem brigou com a namorada, levanta a mão. Quem brigou com o namorado e com a namorada, levanta a mão. Quem brigou com a namorada, levanta a mão. Quem quer que sua ex, seu ex, vai pra puta que pariu, levanta a mão. É mais um lado DJ Guga, e é tipo assim. A minha namorada. Hoje eu quero putaria, que eu briguei com a namorada. Vem pra cá, safada. Vem pra cá, danada. Vem pra cá, safada. Eu desisto. Agora ele é Robin. Vem pra cá, danada. Briguei com a namorada e não quero nem saber. Meu parceiro Belo Camarote. Fuder. O Cássio tá vindo. O Boro. Hoje eu vou. Tá todo mundo aí, ó. Vou fuder. Hoje... A Maia Luana. Hoje eu vou foder. Casa, e o André com a gente também do Cabira. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. E aê, boca de pelo. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde dele. E aí, boca de pelo, tu tá beijando. É o Salminho que tá mandando. Meu parceiro Juninho do Barreiro. É o Tiguinho que tá mandando. Ele disse que o sonho dele era subir na base do Rob, viu, Júnior? Eu vim sem dinheiro. Ele subiu sem engraçado. Chama, chama. Bota com vaca as puta. Bota com vaca as puta. Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar. Vai, vai rolar só aquela suruba, aquela suruba. Aquela suruba. Só uma surubinha de leve com essas filhas da puta. Cabepica, depois taca pica e abandona na rua. Surubinha de leve, surubinha de leve. Filha da puta. Taca bebida, taca bebida, taca bebida, taca, taca. Vamos dançar, milhas mulheres. Alô, Thiago Rodrigues. Mas chegando no baile funk. Um abraço no bolsinho, Thiago. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Agora. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Jaburu aqui também. Os revoltados do pop estão comigo na área. Bora, revoltados. DJ que te pegar comprou uma moto. Bora, Bitinho lá. Vem na chufração. Comprou. Alexandre Bato. Pega várias dela. E a primeira dela, né, Alexandre? Não, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. O aniversário antes também. Passa mal no grau, nós pega uma Matos. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Rapaz, eu sei que o nome da mulher dele é Anjos. Só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. O Henrique passou bolado com Camila Anjos. Chuca na garupa. Agora vai, só vem. Bolado com duas chuca na garupa. Chamou no grau, cuidado, chuca pra. Meu filho, arruma o pau doido. No grau, cuidado, doido. Pra noite, a tua bunda. Pervo Mágico, tá na hora, paga tudo aí, por favor. Gosta de fazer fumaça aí, hein? Liga o flash do teu celular aí, liga o flash, só o flash. Acende teu isqueiro aí. Liga o flash do teu celular e acende teu isqueiro. Pode ligar o flash, liga o flash. Eu quero ver todo mundo ligando o flash do celular agora. Acende o isqueiro. O bagulho doido vai começar, Junior. Coloca só aquele foguinho no telão, Fagner. Daquele estilo. E todo mundo vai ligando o flash do celular aí. Vai acendendo esse isqueiro. Eu quero fogo. Porque o meu robô vai te pegar. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui. Acende o flash. Por favor, essa luz aqui. Isso. Gosta de fazer fumaça. Joga pra cima. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu te contar só na minha vez, mano. Hey, we gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, sway. For my to be acting too bold. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, aí, rapaziada. Rapaziada, só pra quem gosta. Solta a voz bem alta e canta. Vigo agora, no ritmo lentinho. Vem, que vem. Oh, oh, oh, oh. Demorou formar. Bagulho doido. Bora, Chico doido. Pra Chico doido na área. Esse tem moral, bicho. Mais moral, eletrizante. Eu quero mais pólvora. Então, a pressão não para de jeito nenhum. Pega fogo. Vai começar de novo. Grita pra mim. Um, dois, três, vai! Falcão do Cineral do Cineral! Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Junior eletrizante que vai te analisar. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Junior. Ah, tu quer, gordinho, quer? Analisar. Pode, pode, pode, pode, pode. Pode sentar, viu? Pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. É pra estremecer aqui no bebê. Tá pegando fogo, fogo aqui no hop. Tá pegando fogo, tá daquele jeito. Chama o Júnior eletrizante que agora ele é bombeiro. Chama o Júnior eletrizante que agora ele é bombeiro. Chama o Júnior eletrizante que agora ele é bombeiro. Bombeiro não! Fogo tá de feta. A partir de agora eu sou piloto. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Toma, Diegão, toma, Diegão. Tu vai fuder no céu, piranha. Dentro do limão. Vai, eletrizão. Dentro do DJ Mike, o aniversário. O piloto e o Pia, eu vou piloto. Falando a treta. O piloto e o Pia. 17 de novembro com a Rottweiler. Pega pelo Rottweiler. E a Coruja Saudi. Israel vai esconder do Maguari. Vai ser pressão, hein? Piranha, tu quis o céu, tu tá. O nosso amigo Duda. Piranha, tu quis o céu, tu tá no seu pop. Vai ser. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Eu vou deixar você escolher. E aí, Ratinho? Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Eu vou deixar você escolher. Aproveita. Aproveita! Aproveita! É o melhor momento da sua vida! Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima! Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima! Vou dar essa xereca! Fala! Fala! Meu pai chora! Só na manha, meu filho, vai! Chegou aquela hora que o eletrizante foi pra livrar! E lá vem a primeira! Toma na batida! Toma na batida, toma na batida, toma, toma na batida. Vai, eletrizante. Relibra, aperta, cutuca. A mulher dele foi pro Guga. Já me falaram já. Esta você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Pode cantar! Pode cantar! Deixar com vocês. Você brincou com os meus. meus sentimentos. Bem alto! Pra sempre amar. Bem alto! Não deu! Não deu! E no amor! Não chora! Não chora, minha filha, que eu vou voltar daquele jeito! Vou baixar e quero ouvir vocês de novo! Já é! Pode cantar, canta, canta! O que é que tu quer? Tudo que eu quero é me... Quem desenterrou, vocês sabem, né? Eu não me vejo mais me entregando... Pode cantar! ...outra alguém... Me usou e não quer mais. Não quer? Tu não quer? Então deixa eu apertar mais 10 centavos. Vai, eletrizante! Hey! Oh! Pode cantar, pode cantar! Canta, canta! E o seu amor? Oh, meu amor! Você mentiu, meu amor. Me machucou. Porque já tenho outra mão. Chama o Guinho Bacil também. O Ziloco. O Cachorro da Ceguada. O Patrick. O Drácula, a família. Tic-tic com a gente. Vagabundagem. Um abraço pra vocês, valeu! Você não me merecia, tampouco o meu amor. Meu parceiro G, Didi, Maldini, Eduardo, o Gustavo, o Lopes e o Railson. Notícia muito importante pra todo mundo. Estou gramado. Vamos até 6 da manhã. Eduardo, meu coração conquistou. Já que a gente vai até 6, eu vou apertar mais um pouco, só mais um pouco, vai. Vem cá, minha vida, preciso te ver. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero. E aí, Dieguinho? E aí, Tati? Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Onde eu ande, lembro de você. É o Hilton. Consigo te esquecer, meu bem. E aí, B-Boy? O Alan, da toca do Alan, tá comigo. E ele vai mandar pra ela assim, ó. Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e... Tu gosta, né, poro? Olhar que nunca mais poderei esquecer. Vem o Cássio, tô nem vindo. E vou declarar... E o Biel do camarote. Ao lado, papai. Hoje guardei por você. Claro que sim, filho. E aí encantou teu olhar que nunca mais poderei esquecer. O Daniel Cardoso! Da canção me declara. Bora, Daniel! Em toda canção vou te falar que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu. Bordãozinho! E a tua voz me dizendo eu te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar com toda a força que há dentro do meu coração, com todas as... E as mulheres que não dependem de mim pra porra nenhuma, canta aí! Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar. E o quê? Te quero e peço pra voltar. Te quero e peço pra voltar. Escuta essa canção e lembra do meu olhar, o que sempre quis te falar. Te peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar. Ei, chocolate, essa vai de você pra sua primeira dama. Hoje me deu uma vontade louca, alucinada. De me ter cara pra você, te amar é bom demais. E só você me faz voar no céu azul, mergulhar no oceano sem medo nenhum. Quero te conhecer. apaixonado aí. Estrela guia, me carregue para onde for. Eu quero ver só as mulheres cantar. As mulheres sinceras aí, ó. Eu sei que um dia a gente pode se perder, mas não vai ser assim. Se depender de mim, eu vou lutar pra nunca acabar. Haja o que houver, venha o que vier. É, menina! No verão, em qualquer estação, só vou gritar. Sabe por quê, minha filha? Oh, menino, eu te amo. Tá difícil de viver a vida sem você. Juju Brasil, deixa de lado pra todo mundo aí. Forte. E aí, gordo da Brasília? Esta é mais. É nós, garoto. Nossa, garoto. Quem quer vir? Peraí, peraí. E quem curtiu essa época aqui, só pra quem curtiu? Se pensas que me enganas, já negando essa paixão. Tipo bom demais, bom demais. Se entregas facilmente, se me olhas sem razão. Lá do tempo do Tapera, Diego! Quisestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Mas tu vai voltar, minha filha. Mas voltarás, e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor. Aperta mais um pouco. Domingo, dia 3 de novembro, tradicional. Festa de aniversário do Arivaldo Promoções. E esse ano que toca é o robô mais lindo do século. Lá na sede do Benfica. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu. E aí, Playboy? Você, o Alan, rapaz, tá tocando, Alan? Foi. Não me abandona, a garganta tá seca, meu filho. Até meu filho. Você dizer-me adeus. Sofri demais, amor. Viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar. E juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te. Ser só sua, amor. Volte pra mim. Alan Dieguinho, pode espalhar lá na Terra Firme que tá chegando. A tardezinha eletrizante em alto mar, viu? Diretamente pra Caripi. Tá chegando coisa boa. Vai, eletrizante, vai! Vai tocando! Vai tocando! Ficou um vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Tão inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde fui parar. Por um estranho. Aniversário do Bochecha! Pensa que não teve. Do Roxy Bar! Do Telão! E aí, Paulo? Eu recebi uma grande desilusão, fui abandonada. Pode cantar, pode cantar! Abaixo dos sonhos. Um abraço aí! Mas essa solidão. Jatuba! Para agora! O Douglas e o Sérgio, é nóis, garoto! Foi no chafari de adentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. E hoje lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso me esquecer. E com a galera do rock eu me divirto, sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, tanto sorrindo com o melhor som, tô motivo de Belém. E abandonada, desgraçado, sem coração, abaixo dos sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock, vou viver. Fruto sensual. É impossível alguém ficar parado com a galera do rock. Quando eles chegam, tudo se ilumina, o coração bate forte. com a galera do rock. Sabe? Quero chamar a atenção aí dos divulgadores. E por favor, se derem pra dar um apoio aqui, eu agradeço, viu? Rafael, RR Lanche tá chegando, viu, garoto? Te prepara!